Fecheiro 34, página 331, capítulo 16. Entretanto, Felícia Mata tinha voltado a sonhar que era homem e estava sentada, balançando-se na água. As circunstâncias eram outras, mas agora facilmente reconhecia que sonhava com a história do telegrafista. E quando tinha contado o sonho, pela manhã, até sentir raiva de si própria, porque sonhava com pessoas desaparecidas. Ela, transformada em homem, a recessar uma mulher magrinha, que no sonho andava sem se mover, quando na realidade o telegrafista da cidade da praia havia sido reabilitado pelos marinheiros que a mulher levara consigo, depois de ele mesmo ter salvo o amor dela por ele com o seu sacrifício. Porquê? Nesse ponto, o que sucedia era tão diferente que duvidava que o seu sonho tivesse alguma relação com a história do telegrafista. Era apenas um mau sonho em que ele, desempenhava o papel de um homem ruim. Doía-lhe a cabeça e só de pensar nisso se sentia doente. Ainda bem que não tinham convidado ninguém para assistir ao show do Janina. O cartaz de espetáculos havia anunciado que seria Janina a encerrar o showbiz, com duas novas canções. Era a sua própria fotografia que apresentava o anúncio do espetáculo. E no magazine de quinta-feira chamavam mesmo àquela edição da noite de sábado o show de Janina Mata King. Desta vez não iria haver rebuliço no pátio. Ninguém viria do exterior. O encontro seria só para a família Mata. Sem cachupa, sem pudim de ovos, sem sangria nenhuma. Assim, ao cair da tarde, já tudo estava no seu lugar. A parabólica que apontava aos satélites, exposta no telhado. Os três televisores encontravam-se ligados aos três videogravadores pelos respectivos cabos. E várias experiências haviam sido feitas ao longo das últimas horas. Tudo funcionava. Os aparelhos, preparados para a gravação simultânea de três cópias, debaixo do telheiro, formavam um estúdio perfeito. Não seria natural que o som ambiente fosse captado, mas, à cautela, crianças e adolescentes foram admoestados de que teriam de permanecer em silêncio. Germana e Dileta ficariam de olho nos mais pequenos. Se algum abrisse a boca, cama com eles. Com antecedência, os próprios cães tinham sido arrastados para fora e presos aos pés das palmeiras, para que todos estivessem seguros de que o som dos ladridos não seria gravado no caso de se manifestarem. Cães ladrando no show de Janina? Isso não. Silêncio absoluto. Agora, a alegria pela vitória de Janina por esse mundo fora, a família Mata juntava à responsabilidade silenciosa que acarreta o sucesso assegurado. Era preciso ser responsável. Mas Felícia sentia-se doente. E se na hora de Janina chamavam um outro tipo qualquer? Se ele se esquecia das letras? Se tinha uma falha de memória? Se o Gabi não o vigiava bem e lhe dava uma bebida gelada? E depois não se entendia nada do que diziam as novas canções? Como mãe, precisava de pastilhas. Além disso, tinha tido aquele sonho indecente, onde se vira ela, mulher feita homem, a deixar afogar uma mulher magrinha, descalça, a caminhar por cima das ondas. No pátio, enquanto foi dia, voltou-se a falar do telegrafista. Se alguma vez essas criaturas, quietas no outro mundo, pudessem imaginar que sobreviveriam como matéria de sonhos em cenas que funcionavam precisamente ao contrário, voltariam a morrer de novo. No pátio havia o pressentimento de que alguma coisa poderia avariar. Todos calados, à espera. Toda a família a sentir-se soturna, a alimentar o mau pressentimento provocado por Felícia. E, de facto, o showbiz iria começar por ser uma grande maçada. Ao longo de hora e meia, o programa iria decorrer com tropeções, intervalos, anedotas, gente cantando, a quem os Mata só apetecia mandar calar e partir a televisão aos bocados. Até que, finalmente, muito finalmente, Janina Mata King acabaria por emergir para recompensar tudo e todos, para oferecer aos três televisores as imagens mais belas que alguma vez se pudesse imaginar a partir da figura de Janina. Todos se levantaram. Todos ali estavam. Só faltava Antonino. O show era demais. Um friso maravilhoso de instrumentais rodeando Janina. O conjunto a funcionar. Felícia, num primeiro momento, esquecida da interdição de falar, até gritou: Jesus, olha aquilo! O sax está tramando ele! Sem conseguir conter-se. Só porque durante um momento a tromba do saxofone apareceu e falou mais alto, rodopiou e até permaneceu uns instantes no meio do ecrã. Mas logo aquele pedacinho de tubo recurvado se esvaiu e em seu lugar Janina surgiu triunfante, a afastar dali o sax, os clarinetes e o contrabaixo, todos os outros instrumentos. Janina ficou sozinha nos três ecrãs, a mover o micro, a puxá-lo, a atacá-lo, a dominá-lo por completo. Isso sim, era filmado e transmitido a toda a largura. Janina, movendo-se todo ele, ou apenas os braços, o rosto, vários rostos de Janina, todos a moverem-se ao mesmo tempo, e depois a reunirem-se num só. Os olhos fechados, os lábios expostos para a emissão de voz, fatal. Em pé, os mata, mal ouviam. De vez em quando a porcaria do sax, tramando ele, tramando ele. Mas logo de seguida voltava aos ecrãs a figura de Janina. Seu cabelo grande e frondoso, seus braços amarrados por braçadeiras, seus músculos a explodirem de energia e força. E tudo aquilo a acontecer a um rapaz apenas com 19 anos de idade. O futuro de um cantor de 19 anos a brilhar nos três televisores como uma estrela cintilante no silêncio aterrado do pátio. O tempo da existência cortado em duas metades, antes e daqui para a frente. Os mata, suspensos, acima das cadeiras. Até que, finalmente, quando a atuação se encaminhava para a apoteose, quando a emoção afastava o domínio da ação e a voz era já só voz, e o seu uivo de lobo se prolongava tal e qual como o do Terence Trent D'Arby, a atuação se aproximava do fim e a corrente de som já quebrava e fendia e todo ele voltava a planar e a subir até um passo mais alto. E já se podia soltar um suspiro de alívio quando os nomes de todo um exército de gente que sustentava o showbiz começaram a passar ondeando como uma cobra gorda por cima do corpo de Janina. Mesmo o sax já havia desaparecido por completo de campo. Felícia Mata lembrou-se que não tinha visto o seu filho Gabriel na televisão. E onde está o Gabi? Me digam. Era verdade. Ninguém o tinha visto. Sim, ninguém tinha visto o Gabi. Mas não importava. Todos estavam a viver aquele momento triunfante, alumbrados e desvanecidos. Pois sobre o rosto e o peito de Janina, os calcanhares ondulantes de Janina, sua calça e seu joelho, estavam passando os últimos lampejos do showbiz, apoteose na televisão, os mata abraçados no pátio a fazerem uma corrente. Só Ana Mata de fora, porque ficava ela de lado. Aí Felícia sentiu misericórdia pela mãe, que já não deveria dar conta da realidade. Minha mãe, isto é a vingança de Jamila Mata em cima do traidor do Normand. Você se lembra de sua avó, Jamila Mata? Lembra ou não lembra? Pois deveria lembrar, porque tudo aquilo a que tinham estado a assistir os Mata, ali, naquele pátio, era a justiça que chegava com 100 anos de atraso. Era a justiça feita à família dos Mata, que se estendia a todas as outras famílias iguais. Eram os encarcerados das ilhas pobres do Terceiro Mundo, saindo da fome e da sede, diretamente para a televisão. A sua vida, a ser difundida até aos confins do mundo e das esferas, graças a Deus. Demos graças a Deus. Por isso alegre-se, mãe. Nós, os pobres, os afastados, os transumantes, os deserdados, nas honras maiores da televisão. E em breve, na parabólica inteira. Nós, mãe Ana Mata. Então por que não está feliz? Não se ri? Não toma sumo de maracujá com os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos? Por que não? Vai dizer outra vez que não ouviu a voz de Janina? Que não percebeu nada do que ele disse? Não vê que a primeira vez que se ouvem canções, elas não entram logo no ouvido? Ainda por cima estas, em inglês? Como acha que Janina vai poder entrar diretamente na parabólica? Mãe Ana Mata, espere. Não se meta já na sua casinha, como da outra vez. Quando ainda estamos todos aqui, nenhum de nós consegue ir deitar-se. Todos aqui, felizes, impecáveis, graças a Deus. Era muito difícil acreditar no que os olhos tinham visto. Grande Janina! Ah, se não fosse o sax demasiado saliente, o show teria sido perfeito. Até dava vontade de voltar atrás no tempo e perdoar ao traidor do Norman. Com o sucesso de Janina, de repente, tudo ganhava outro sentido. Mas alguém tinha visto Gabi? Não, ninguém tinha visto. Então, Felícia tinha começado a chamar por telefone. Janina, está aí alguém? És tu? Está aí o Gabi? Ninguém podia responder. Pois, responder como? Se Janina, estafado, acabava de ser aplaudido na televisão, como poderia atender o telefone? Naquele momento deveria estar completamente isolado dos telefones, no meio da multidão, ao lado do seu irmão Gabriel. Mesmo assim, ela premia a tecla de comunicar. Estás lá, filho? Estás? Guardava o telefone. Não, ainda não estás. As luzes do pátio a estremecerem com um ligeiro golpe de aragem que se fazia sentir à medida que a noite avançava. Porque frescura mesmo viria só de madrugada, quando os aparelhos fossem desligados e o pátio se afundasse no escuro. Mas antes que tal acontecesse, domingos, no meio dos cabos cruzados, perto do lugar onde se juntavam os rios de Ana Mata, ele e Heitor, os dois, sentados, cada um com uma perna mais alta do que a outra, colocada em outra cadeira, viola e violão no colo, tinham começado a compor. Entre acordes e sequências, tinham navegado até de madrugada pelo campo dos sons e das palavras, procurando nelas as mais belas flores. As suas mãos de pedreiros, endurecidas e gritadas, não mexiam bem nas cordas, não, mas, mesmo tocando assim tão mal, conseguiam pressentir como deveria ser a perfeição. Eles sabiam. Faziam exercícios pequenos que lhes permitiam vislumbrar a grande forma, o grande jeito. Assim, debruçados sobre os instrumentos, avistavam melhor a altura onde Janina e a sua banda estavam, dedilhando as cordas. Até que Domingos, incapaz de conter a emoção, mesmo sem beber nada, tinha começado a falar como um bêbado, para dentro da viola. Oh, Janina, Janina, meu irmão, será que eu sou mesmo teu irmão? Não mereço tanto, caramba. Só na volta da madrugada tinham ido dormir, as camas perto das janelas abertas, como se ainda fosse verão, apesar da aragem que vinha do mar. A família inteira a dormir. As três filhas de Ana Mata a dormirem. Os seus filhos, à exceção de Antonino, todos deitados. Os seus netos, os seus bisnetos, todos tinham deixado cair em cima das camas. Quando todos se acomodaram, levantou-se Ana Mata. Manhã, muito cedo. Todos a dormirem nos cômodos do Diamante e Ana Mata tateando com a mão sobre a caixa que lhe servia de cabeceira, à procura de um pano que lhe servia de lenço de assoar, a procurar a roupa colocada sobre o caixote que lhe servia de baú, a discernir na penumbra da casinha parda a que tinha a janela mais pequena a dimensão da armadilha que ela vislumbrava, a sua mão magra à procura dos seus pertences, o seu lenço, os seus fósforos, o seu pente, os fios dos seus cabelos, a sua roupa. Não tinha dormido nada. Finalmente, tinha encontrado os vestidos. O primeiro que enfiou pela cabeça, sem cinto, caído até aos artelhos. E o segundo, que traçou pelas costas, como se fosse um cobertor, na manhã de inverno, subitamente fresca. Assim, quando saiu pela porta, Trazia pelos ombros, pendurados, dois vestidos cruzados. E do lado esquerdo pendiam-lhe duas mangas. De modo que, ao atingir a poltrona de plástico, virou-se. E era como se tivesse três braços esquerdos. Um direito, três esquerdos. Três braços de roupa pendida. Podia tê-los, na verdade. Ninguém via o que ela via. Ana Mata ocupou o seu lugar no centro do pátio, as mangas roçando o chão, mãos juntas em forma de ponte pêncil, os pés no local onde vinham juntar-se o leito dos rios, àquela hora completamente secos. Estava disposta a esperar. Esperaria, pensou ela na sua língua. Esperaria muito. O sol ia alto, gatinhando pelo Lajedo, e ninguém acordava. Os Mata ainda tinham dentro da cabeça o show do Janina, e por isso iriam dormir até tarde. Ninguém os podia impedir. Também era domingo, e ninguém ia à missa. Nem Felícia, antiga devota, ia mais à missa. Ela própria, sozinha, também já não ia, mas ficava contente que os filhos e os netos fossem pedir a Deus. Não era propriamente para pedirem a Deus, mas para se juntarem, agruparem as vozes deles com as das outras pessoas, fazerem um conjunto, cada um ser sua pessoa, entre muitos, e todos um no conjunto, cada um em todos. Mas eles julgavam que a vida deles era só deles, que não estavam ligados aos outros. Eles sabiam muito pouco. Eles nem sabiam o que uma pessoa como ela sabia. Ah, o que ela sabia! Ela sabia, por exemplo, que uma guerra, no fim do mundo que fosse, não era uma guerra separada da vida da sua família. Tudo estava ligado a tudo. A guerra dos homens, que se matavam por toda a parte, tinha a ver com o que se passava à mesa dos Mata. Tinha a certeza. A guerra que acontecia lá fora não acontecia só pelo mundo fora. Nem tinha só lá a sua origem. Começava também ali mesmo, nos olhos dos seus. Tinha tirado experiência, só olhando. Dia em que Domingos olhasse bravo para sua mulher, havia mais tiros na televisão. Estava segura. Dia em que eles olhassem uns para os outros de boa mente, havia menos mortos, menos famintos e desvalidos durante as notícias. Nesses dias, o presidente americano mandava fazer a paz e aparecia atrás das mesas, sentado ao lado dos desordeiros, muito satisfeito. O contrário também era verdade, porque tudo estava ligado a tudo e por isso ela ali estava, esperando pelo momento em que acordassem. Esperaria. Não tinha dormido, esperaria. Estava disposta a isso, porque sabia que havia um problema. Depois de Dona Regina Leandro, a sua senhoria, ter vindo morrer ali, ela, Ana Mata, tinha compreendido que havia um problema sério. E já aí ninguém tinha acreditado no seu aviso. Os Mata haviam confirmado que eles não tinham renovado a renda, nem enviado ninguém a falar sobre o assunto. Nem sequer tinham vindo agradecer pelo acolhimento dispensado à neta. Nada de nada. Nem resposta, nem carta, nem assinatura. Uma parede de silêncio. Uma muralha de indiferença. E nem mesmo assim eles viam o problema. Pensava na sua língua. Era claro que havia um problema. Esperaria até acordarem. Não tinha culpa que as pessoas da sua família tivessem as testas duras, as cabeças cheias de impedimentos e não vissem. Pelo contrário, ela tinha uma cabeça magra, o pescoço fininho, e dentro desse tipo de cabeças as ideias corriam livres. Tudo o que não era gordura era só inteligência, veias a segurarem a inteligência e o espírito solto para pensar. Por isso mesmo haveria sempre de comer muito pouco para poder pensar. Só porque nenhum deles era capaz de pensar devidamente é que ninguém via que Janina já não era o Janina. Grande lástima. Na voz dele já lá não estava a voz de seu pai nem dos seus irmãos, nem sequer dele próprio. A voz de Janina era agora uma mentira. Já lá não estava a voz de nenhum deles. A voz de Janina Mata King ainda não o tinha desamparado, mas já se tinha transformado numa outra coisa. A banda já não acompanhava Janina. Janina é que era um pedacinho bastante rouco daquela banda, pensava na sua língua. E eles todos tinham visto e ouvido a televisão, tudo claro como água. E contudo, não tinham percebido nada, como se fossem cegos. Era isso mesmo que a fizera decidir. Tinha urgentemente de aplicar um plano. Ia iniciá-lo, assim que acordassem. Ana Mata ouviu remexer numa das janelas. Virou-se, mas não era Domingos. Domingos? À porta de casa só aparecia Conceição, com João e Aloísio, os dois tiritando pela mão da mãe. Despidos, vinham lavar-se na rua e, de surpresa, encontravam o frio. Ana Mata, com o peito descoberto, duas mangas rugendo o chão, o cabelo mal encarrapitado, finalmente pôde pedir: Conceição, chama lá o teu marido. Domingos. Finalmente Domingos tinha aparecido no limiar da porta. A noite ainda estava com ele. Apareceu a cambalear, cheio de bocejos, com restos de acordes de viola nas espreguiçadelas. Tronco nu, cabelo farto, semelhante a Janina, podendo ter sido um outro Janina. Estendeu os braços, abriu a boca de sono tardio. Ana Mata esperou que tudo aquilo passasse e, quando viu que o neto já se coçava normalmente, chamou: Domingos, vem cá. Espreguiçando-se ainda, ele aproximou-se. Onde tens tu as cadernetas da caixa? Foi num instante que o filho mais velho de Felícia Mata acordou. Para que as quer? Me diga, senhora. E deixando-a falar sozinha, Domingos atravessou o pátio em calças de treino, a caminho do duche. Ana Mata não se impressionou. Era preciso deixá-lo acalmar a faca que tinha sempre à mão, dentro da garganta. Ana Mata ia deixar correr. Ele ainda tinha os dedos na viola. Ela ainda tinha o domingo inteiro para falar no assunto. Não era parva. Não ia estragar um plano tão bem montado por uma precipitação. Domingos voltava com o cabelo molhado, pingando pelas costas abaixo. Uma ponta de faca na fala. Já não se vê em parte nenhuma do mundo o que se vê nesta casa. Ana Mata sentada, sem se mover. Deixar passar, deixar passar. Que os cegos acordassem todos. As crianças passavam com baldes. Os dois cães soltavam ladridos estúpidos, próprios de animais sem préstimo, na direção das mãos das crianças. Felícia, desde que tinha aberto os olhos e colocado o dedo no telefone, fazia e recebia chamadas. Passeava pelo pátio em robe de chambres de rosas, toda inclinada para o telefone que transportava ao ouvido, iniciando o seu discurso perentório. Era como se possuísse agora uma terceira orelha pendurada ao ouvido.